Ai, esse é o DJ Bulldog, o cachorrão das putas. É o DJ Bulldog, a toque da putaria. Vem pro ele pra que se vai embora. Putaria começou, mulher, joga essa rafeta, hoje a tropa quer caô. Se fica balançando, vai ganhar sua pirocada. Toma, toma, toma, sapato.